Num dos seus poemas, Pasolini declara que é preciso ser muito forte para amar a solidão. O que pensar sobre a condição solitária do prefácio? Sempre afastado dos textos principais e num exílio constante que lhe dá sentimento de existir. Será mesmo uma paixão pelo isolamento ou apenas uma expressão funcional da atividade literária? É como estar sentada na esplanada de um café e ver o fluxo constante de pessoas que passam. Um banho de multidão. No meio do mundo, permeável às pessoas, pedaços de frase apanhados, risos, gestos, a brisa a levantar a aba de um casaco, um rapaz de calças descaídas e boxers brancos a empurrar uma moto. O prefácio está aí, no pretexto, a olhar para o texto, a viver, respirar do texto seguinte. É metatexto. É a condição solitária do prefácio, sozinho, antes do texto a que se refere, mas ligado ao seguinte. O exílio não é o deserto. É estar longe do familiar, mas mergulhado no desconhecido. Acho que é exílio porque é literalmente no meio da multidão. De um prefácio ao outro, o que nos leva à tradução coletiva. A curiosidade, o amor da solidão do texto só por si. Exposto no prazer que nos traz e naquele que depois podemos partilhar? O trabalho da linguagem? A previsão gostosa do desconforto que o uso do feminino genérico cria na leitora? Uma paixão pelo isolamento? Ainda estamos a falar do prefácio ou de quem escreve um prefácio? Falemos de ambos. Falemos de tudo. Referidas às motivações da tradução, é ela a própria a originar novos gestos criativos, uma passagem do trabalho, texto, para a construção de paisagens visuais sonorizadas. Realizado por Furo Colombo, a última entrevista de Pier Paolo Pasolini foi publicada pela primeira vez no suplemento Tutto Libri do diário La Stampa, a 8 de novembro de 1975. Foi republicado com o título Siamo tutti in pericolo, na obra intitulada La última entrevista di Pasolini de Furio Colombo e Giancarlo Ferretti, publicada pelas edições Avagliano, Roma, 2005. Estamos todas em perigo. Esta entrevista decorreu no sábado, 1 de novembro de 1975, entre as 4 e as 6 da tarde, apenas há algumas horas do assassinato de Pasolini. Devo sublinhar que o título deste texto é da autoria de Pasolini e não minha. Com efeito, no final da conversa, que como era frequente nos deixou com convicções e pontos de vista diferentes, perguntei-lhe se queria dar um título a esta entrevista. Refletiu um pouco. Disse que isso não tinha importância, mudou de assunto. E depois, qualquer coisa nos trouxe de volta ao argumento de fundo que surge continuamente nas respostas que se seguem. Eis o germe, sentido de tudo. Tu não sabes sequer quem está em vias de ponderar matar-te. Escolhe este título, se quiseres, porque estamos todas em perigo. Pasolini, nos teus artigos e escritos, deste inúmeras versões daquilo que detestas. Empreendeste um combate solitário contra um tão grande número de coisas, instituições, convicções, pessoas, poderes. Para não complicar o que quero dizer, falarei da situação. E sabes que me refiro à cena contra a qual, de forma geral, tu te bates. Então, faço-te uma objeção. A situação, que abarca todos os males de que falas, contém também tudo o que te permite ser Pasolini, a saber, todo o teu mérito e o teu talento. E os instrumentos? Os instrumentos pertencem à situação. A edição, o cinema, a organização e até os próprios objetos. Imaginemos que possuis um poder mágico. Com um gesto teu, tudo desaparece. Tudo o que detestas, E tu? Será que não ficarias só e sem meios? Quer dizer, sem meios de expressão? Sim, percebi. Mas não me contento em experimentar esse poder mágico. Acredito nele. Não num sentido mediúnico. Mas porque sei que, martelando sempre o mesmo prego, conseguimos deitar uma casa abaixo. Em pequena escala, as radicais dão-nos disso um bom exemplo. Meia dúzia de gatas pingadas que conseguem mudar a consciência de um país. E sabes que nem sempre estou de acordo com elas. Mas acontece que estou em vias de ir ao seu congresso. Em grande escala, a história oferece-nos um exemplo. A recusa constitui sempre um gesto essencial. As santas, as ermitas, mas também as intelectuais. O pequeno número de pessoas que fizeram a história são aquelas que disseram não. Nunca as aduladoras e os servos dos cardeais. Para ser eficaz, a recusa deve ser grande e não pequena. Total e não referir-se a este ou aquele ponto. Absurda, contrária ao bom senso. Eichmann, meu caro, tinha imenso bom senso. O que é que lhe faltou? A capacidade de dizer não às de cima, ao topo, desde o início, enquanto cumpria uma tarefa pura e ordinariamente administrativa, burocrática. Talvez tenha dito a pessoas, amigas, que esse tal de Himmler não lhe agradava assim tanto. Terá murmurado, como se murmura nas editoras, nos jornais, em casa das subdirigentes políticas e na televisão. Ou então terá protestado porque este ou aquele comboio parava uma vez por dia para deixar as deportadas fazerem as suas necessidades e engolir um pouco de água e pão. Ou então terá protestado porque este ou aquele comboio parava uma vez por dia para deixar as deportadas fazerem as suas necessidades e engolir um pouco de pão e água. Ainda que fosse mais funcional ou económico prever duas paragens. Ele nunca encravou a máquina. Então, três questões se colocam. Qual é, como dizes, a situação? E por que razão a deveríamos parar ou destruir? E de que forma? Ora aí está. Descreve-nos a situação. Sabes muito bem que as tuas intervenções e a tua linguagem têm um pouco o efeito do sol a atravessar a poeira. A imagem é bela, mas não permite ver ou compreender grande coisa. Agradeço pela imagem do sol, mas a minha ambição é bem menor. Gostaria que olhasse à tua volta e que tomasses consciência da tragédia. Em que consiste a tragédia? A tragédia é que já não há seres humanos, mas estranhas máquinas que chocam umas contra as outras. E nós, as intelectuais, consultamos o horário dos comboios do ano passado, ou de há 10 anos, e depois dizemos: é estranho, mas se estes dois comboios não passam aqui, como colidiram desta maneira? Ou a maquinista enlouqueceu, ou é uma criminosa isolada, ou trata-se de uma conspiração. É sobretudo a conspiração que nos faz delirar, que nos liberta da pesada tarefa de nos confrontarmos sozinhas com a verdade. Que maravilha se, enquanto estamos aqui a discutir, alguém, na cave, estiver a engendrar um plano para se livrar de nós. É fácil, é simples, é a resistência. Perderemos algumas companheiras e, depois, será a nossa vez de nos organizarmos para nos livrarmos das nossas inimigas. Ou então, matá-las umas a seguir às outras. O que é que pensas disto? Sei bem que, quando o Paris Bulletin passa na televisão, toda a gente derrama lágrimas, com um desejo louco de que a história se repita. Uma história bem bonita, limpinha. Uma das vantagens do tempo é que lava as coisas como a fachada das casas. É tão simples quando eu estou de um lado e tu do outro. Não estou aqui a depreciar o sangue, a dor, o esforço que naquela época as pessoas também tiveram de pagar para poder escolher. Quando bates com a cabeça contra determinada hora, determinado minuto da história, ter que escolher é sempre trágico. Contudo, podemos admitir que as coisas eram mais simples naquela época. As pessoas comuns, com a sua coragem e consciência, conseguiam repelir a fascista de Saló, a nazi das SS, inclusive da esfera da sua vida interior, onde a revolução começa sempre. Mas atualmente as coisas mudaram. Qualquer uma que venha ao teu encontro, disfarçada de amiga, é simpática, educada e colabora, na televisão, por exemplo. Ora para ganhar a vida, ora porque não é nenhum crime. A outra, ou as outras, os grupos, vêm ao teu encontro ou afronta-te com as suas chantagens ideológicas, as suas advertências, os seus sermões, os seus anátemas, e tu sentes que também constitui uma ameaça. Elas desfilam com as faixas e palavras de ordem, mas o que é que as separa do poder? A teu ver, em que consiste o poder? Onde se encontra? Em que lugar? Como o desmascaras? O poder é um sistema de educação que nos divide em dominadas e dominadoras. Mas atenção, um sistema de educação igual para todas, desde as chamadas classes dirigentes até às pobres. Eis porque toda a gente deseja as mesmas coisas e se comporta da mesma maneira. Se tenho nas mãos um conselho de administração ou mesmo um esquema bolsista, utilizo. Ou então pego numa barra de ferro. E quando utilizo uma barra de ferro, recorro à violência para obter o que quero. Porquê que quero? Porque me disseram que é bom querê-lo. Exerço o meu direito de virtude. Sou, ao mesmo tempo, um assassino e um homem de bem. Acusaram-te de já não fazeres a distinção política e ideológica entre fascistas e não fascistas. De teres perdido a noção da diferença profunda que mesmo assim deve existir, por exemplo, entre a juventude. É por essa razão que te falei do horário dos comboios do ano passado. Já viste aquelas marionetas que tanto fazem rir as crianças por terem o corpo virado para um lado e a cabeça para o outro? Parece-me que o Totó conseguia fazer um número desse género. É assim que vejo essa bela trupe de intelectuais, sociólogas, peritas e jornalistas imbuídas das mais nobres intenções. As coisas acontecem num lado e elas olham para o outro. Eu não digo que o fascismo não existe. Eu digo, parem de me falar do mar agora que estamos na montanha. Trata-se de uma paisagem diferente. Aqui sentimos o desejo de matar. E esse desejo une-nos como irmãs sinistras de uma derrota sinistra de um sistema social no seu todo. Eu também gostaria de resolver as coisas isolando a ovelha negra. Também as vejo, as ovelhas negras. Vejo tantas, vejo-as todas. É este o problema, como já disse ao Morávia. Pela vida que levo, há um preço a pagar. É como alguém que desce aos infernos. Mas no meu regresso, se conseguir regressar, vi coisas diferentes e em maior número. Não digo que deves acreditar em mim. Digo que deves mudar constantemente de assunto para evitar encarar a verdade. E qual é a verdade? Arrependo-me de ter emprego essa palavra. Queria dizer a prova. Permite-me colocar as coisas em ordem. Primeira tragédia. Uma educação comum, obrigatória e errada, que nos leva para a arena de tudo ter a qualquer custo. Somos empurrados para essa arena tal como um estranho e sombrio exército onde umas têm os canhões e outras as barras de ferro. Uma primeira divisão clássica que consiste em permanecer ao lado das fracas. Mas eu digo que, num certo sentido, todas são fracas, porque todas são vítimas. E todas são culpadas, porque todas estão prontas para o jogo do massacre, na condição de possuir. A educação recebida resume-se nestes termos. Ter, possuir, destruir. Volto então à questão pela qual comecei. Tu, como que por magia, fazes desaparecer tudo. Mas tu vives de livros e tens necessidade de inteligências que gostem de ler. Dito de outra forma, de consumidoras educadas do produto intelectual. Tu fazes cinema e precisas não apenas de grandes públicos disponíveis. De facto, tu tens em geral muito sucesso popular, ou seja, és consumido avidamente pelo teu público, mas também de um grande aparato técnico, organizacional, industrial, que sustente tudo. Se retirares tudo isto com uma espécie de monasticismo mágico do tipo paleocatólico e neo-chinês, o que te resta? Tudo. Quer dizer, eu próprio. Estar vivo. Estar no mundo. Ver. Trabalhar. Compreender. Existem 100 maneiras de contar as histórias, de ouvir as línguas, de reproduzir os dialetos, de fazer teatro de marionetas. Às outras restam-lhes ainda mais. Podem enfrentar-me, sejam cultas como eu ou ignorantes como eu. O mundo agiganta-se. Tudo fica à nossa disposição. E não precisamos nem de bolsa, nem de um conselho de administração, nem de uma barra de ferro para nos despojarmos de tudo. Sabes, no mundo com que muitas de nós sonhávamos, repito, ter o horário dos comboios do ano passado, mas neste caso específico podemos mesmo falar de um horário de há muitos anos atrás. Havia um patrão, ignóbil, com uma cartola e dólares a cair-lhe dos bolsos. E uma viúva, faminta, com as suas crianças, a reclamar justiça. Em suma, o belo mundo de Brecht. Até parece que sentes nostalgia desse mundo. Não. Tenho nostalgia das gentes pobres e verdadeiras que lutavam para abater esse patrão sem se transformarem nele. Porque estavam excluídas de tudo. Ninguém as tinha colonizado. Tenho medo dessas negras que se revoltam e que são idênticas ao patrão. Tal como as patifes, que querem tudo a qualquer preço. Esta sombria obstinação pela violência total já não permite saber de que signo és. Qualquer moribunda que levamos para o hospital está mais interessada, se ainda lhes restar um sopro de vida, no que lhe dirão as médicas sobre as suas chances de sobrevivência, do que no que lhe dirão as polícias sobre o mecanismo do crime. Escuta-me bem. Não faço qualquer processo de intenções e deixei de me interessar pelo nexo causal. Primeiro elas, primeiro ela, ou quem é culpado amor. Parece-me que definimos aquilo a que tu chamas situação. É como quando chove numa cidade e as sarjetas transbordam. A água sobe. É uma água inocente. Uma água da chuva. Ela não possui nem a fúria do mar, nem a maldade das correntes de um rio. Não obstante, por uma razão qualquer, ela já não cai, mas sobe. É a mesma água da chuva, celebrada em tantas poesias infantis e na canção do filme Serenata à Chuva. Mas ela sobe e afoga-te. Se nós chegamos a este ponto, eu digo, não percamos todo o nosso tempo a colocar um rótulo aqui e outro acolá. Vejamos, mas é como desentupir esta maldita sarjeta antes de nos afogarmos todas. E tu, para aqui chegares, querias que todas nós nos transformássemos em pequenas pastoras, desprovidas de escolaridade obrigatória, ignorantes e felizes? Formulada nesses termos, a ideia é estúpida. Mas a famosa escolaridade obrigatória fabrica necessariamente gladiadoras desesperadas. As massas não param de crescer, assim como o desespero, assim como a raiva. Digamos que fiz uma piada, mas não creio. Mas tu dizes-me outra coisa. Diz-se por aí que deploro a revolução pura e direta feita pelas gentes oprimidas com o único objetivo de se tornarem livres e patroas delas mesmas. Diz-se por aí que imagino que um momento semelhante poderá ainda ocorrer na história de Itália e do mundo. O melhor do meu pensamento poderá, talvez, inspirar uma das minhas futuras poesias. Mas não o que sei, nem o que vejo. Vou dizê-lo claramente. Deixo ao inferno e sei de coisas que não incomodam a paz das outras. Mas atenção, o inferno está em vias de vos entrar pela casa adentro. É verdade que ele inventa um uniforme e uma justificação, por vezes. Mas é igualmente verdade que o seu desejo, a sua necessidade de violência, de agressão, de assassinato, é forte e partilhado por todas. Esta experiência pessoal e perigosa daquela que, digamos, experimentou a vida violenta, não permanecerá durante muito tempo. Não tenhas ilusões. E vocês, com a escola, a televisão, a calmaria dos jornais, são os grandes conservadores desta ordem horrível, fundada sobre a ideia de possuir e a ideia de destruir. Felizes! Vós que vos regozijais quando podeis colar num crime a sua bela etiqueta. Para mim, isto parece uma operação, entre tantas outras, de cultura de massas. Não podendo impedir que certas coisas se produzam, encontramos a paz, criando prateleiras onde as arrumar. Mas abolir significa necessariamente criar, se não fores tu também um destruidor. Aos livros, por exemplo, o que lhes acontece? Não quero ter o papel daquela que se angustia mais pelo destino da cultura do que pelo dos indivíduos, mas essas pessoas que salvas, na tua visão de um mundo diferente, não podiam ser mais primitivas, Esta é uma acusação que te é frequentemente dirigida. E se não quisermos utilizar a repressão mais avançada... Que me faz estremecer. Se não se quer empregar frases feitas, mesmo assim, é preciso ser mais preciso. Por exemplo, na ficção científica como no nazismo, a queima dos livros constitui sempre o gesto inicial do extermínio. Uma vez fechadas as escolas e uma vez apagada a televisão, como é que animas o teu presépio? Pensava que já me tinha explicado como Orávia. Fechar, na minha linguagem, significa mudar. Mas mudar de uma forma tão drástica e desesperada como a própria situação. O que impede que haja um verdadeiro debate com Orávia, mas sobretudo com o Firpo, por exemplo, é que parecemos pessoas que não veem a mesma cena, que não conhecem as mesmas pessoas e que não escutam as mesmas vozes. Para vocês, um acontecimento só tem lugar quando é objeto de um artigo, belo, bem feito, paginado, revisto, com título. Mas o que é que isso esconde? Falta aqui a cirurgiã que tenha a coragem de examinar o tecido e de dizer: trata-se de um cancro, não de uma doença benigna. O que é o cancro? Uma coisa que modifica todas as células, que as faz crescer desenfreadamente, fora da lógica que as animava anteriormente. É uma nostálgica à doente que sonha com a saúde que tinha antes, mesmo se antes era estúpida e infeliz. Antes do cancro, quero dizer. Antes de tudo, dever-se-á fazer não sei que esforço para que todas vejamos a mesma imagem. Escuta as figuras políticas, todas elas, com as suas pequenas fórmulas e fico louco. Nem sabem de que país estão a falar. Estão tão distantes como a lua. E as letradas, e as sociólogas, e as especialistas de toda a espécie. Por que pensas que para ti certas coisas são tão mais claras? Eu queria parar de falar de mim. Talvez já tenha revelado demais. Toda a gente sabe que pago pessoalmente as minhas experiências. Mas há também os meus livros e os meus filmes. Talvez seja eu que esteja enganado, mas continuo a dizer que estamos todas em perigo. Pasolini, se vês a vida dessa forma, não sei se aceitarás responder a esta questão. Como pensas evitar o perigo e o risco? Fez-se tarde. Pasolini não acendeu a luz e torna-se difícil tomar notas. Revemos juntos as minhas notas. Depois ele pede-me para lhe deixar as perguntas. Certos pontos parecem-me um pouco absolutos demais. Deixa-me pensar, revê-los. E depois dá-me o tempo de encontrar uma conclusão. Tem qualquer coisa na cabeça para responder à tua pergunta? É mais fácil escrever do que falar. Deixo-te as notas suplementares para amanhã de manhã. No dia seguinte, domingo, o corpo sem vida de Pier Paolo Pasolini estava na morgue da polícia de Roma.